Na Rádio Cultura Brasil, música regional brasileira. Com Sérgio Rodrigues. Alô, amigos e amigas da cultura. O programa Música Regional Brasileira, um dos mais antigos da programação da Rádio Cultura Brasil, assume a partir de hoje um novo formato. No lugar da extensa seleção musical que oferecíamos durante toda a semana, o programa passa a ser apresentado somente nos fins de semana. Se por um lado o programa perde em quantidade de músicas, por outro lado ele ganha em qualidade com suas novas atrações e com suas músicas mais criteriosamente selecionadas. Além de oferecer notícias e informações de interesse do nosso público específico, vamos reabrir desde já o acesso ao programa para que os ouvintes possam fazer seus pedidos de músicas. Continuem ouvindo o programa e sintam-se à vontade para fazer críticas, sugestões, comentários e pedidos. E vamos dando a partida no programa. Para resgatar alguns capítulos da história da música regional brasileira, este primeiro segmento do programa será reservado para homenagear os mais importantes criadores da autêntica música sertaneja. O nosso artista de hoje é o compositor Ted Vieira. Nascido em Itapetininga, estado de São Paulo, em dezembro de 1922, Ted Vieira de Azevedo mudou-se para a capital logo depois de concluir os estudos de primeiro grau. Aqui em São Paulo, ele completou seus estudos e começou a compor. Suas primeiras músicas datam de 1940, mas somente em 1950 ele teve sua primeira música gravada. Em 1952, Vieira e Vieirinha, uma das mais tradicionais duplas caipiras do interior de São Paulo, gravou num disco de 78 RPM O Canoeiro Não Morreu, de Ted Vieira e Ado Benatti, e Nova Londrina, de Ted Vieira e Serrinha. Pra correr o norte do Paraná, eu comprei uma mula argentina, por ser besta boa pra marchar, pois o nome de Campolina. Vou cortar 30 léguas de mata no dobrar daquelas colinas. Quatro ferraduras de prata e uma fita amarrado na crina. Me veio na lembrança os três par de França. Seis homens valentes matou muita gente. Eu abanco o Rordão naquele sertão de Nova Londrina. Vou passar entre bosque frondoso, terra boa, água cristalina, onde canta o sabiá sonoroso, chega a noite caindo lebrina, os batidos dos cascos da mula com o meu coração combina. Meu sofrer ninguém não calcula, a saudade é o que me domina. Eu deixo a moreninha lá em Campininha, vou tentar a sorte da banda do norte, neste meu mulão travesso o sertão de Nova Londrina. Toda vida foi minha paixão, essa rosa da cintura fina. Quem disser que eu não tenho razão, é somente quem não raciocina. Vê de longe parece uma fada, nos meus braços parece menina. Apesar da idade avançada, teu semblante é o que me fascina. Eu confesso meus planos no meado do ano, lá em Maringá nós vamos casar, pra levar um vidão naquele sertão de Nova Londrina. A capricho

morena dos olhos pretos, seu olhar era morteiro, natural lá do sertão. O meu amor cada vez era mais forte, não pensava na má sorte, na cruel desilusão. Rosa Traiçoeira foi embora e não voltou, meu rancho ela abandonou, sem motivo e sem razão. Eu comparo esta minha sorte ingrata com as flores lá da mata que a natureza criou. O meu destino desfolhou-se na ilusão, e as flores pelo chão o vento cruel levou. Eu sou um cravo que ficou aqui sozinho, solitário num cantinho, de tristeza já no choro. Estou cumprindo o que manda a minha sorte, agora espero a morte acalmar a minha dor. Palmeira e Biá cantaram de Palmeira e Ted Vieira, Couro de Boi. Mineiro e Manduzinho, de Santos, Ted Vieira e Pedroso, Rosa Traiçoeira. E aqui termina esta página histórica dentro do programa Música Regional Brasileira da Rádio Cultura Brasil. No próximo sábado, bem no início do programa, apresentaremos mais um grande nome da nossa música sertaneja de raiz. Estamos apresentando Música Regional Brasileira pela Rádio Cultura Brasil com Sérgio Rodrigues. Alô, amigos e amigas da cultura, vamos seguindo com o nosso programa e começando com música esta parte do programa, trazendo Zé Mulato e Cassiano. Eu sou cheio de defeitos, nem ao menos escola. Muitos dizem que eu não presto, escuto, mas não dou bola. Não ligo pra falatório, respeito é mal da cachola. Pode falar mal de mim, mas não fale mal da viola. Referência pro povo que faz o dólar. A música estrangeira toca em qualquer radiola. Nossa moda tem apoio, mas é dado como esmola. Pode comer o enlatado, mas não fale mal da viola. Já tem caboclo que rola, porta que outro escuta, obedecendo a bitola. Vai tudo pro mesmo lado, se um afunda o outro atola. Me chame de linguarudo, mas não fale mal da viola. Thank you. canto que é nosso é o que mais me descontrola. Tô batendo em ferro frio, mas aviso a curriola: não fale mal do meu pinho, se falar a gente enrola. Pode ser mal brasileiro, mas não fale mal da viola. Zé Mulato e Cassiano, de autoria da própria dupla, Não Fale Mal da Viola. As pessoas que estão agora sintonizadas no nosso programa certamente já visitaram ou ouviram falar do Parque do Ibirapuera. Eu quero contar a vocês algumas curiosidades sobre este maravilhoso parque, que é um patrimônio do povo paulistano. Previsto para ficar pronto no dia 25 de janeiro de 1954, no aniversário de 400 anos de fundação da cidade, o Parque do Ibirapuera só foi aberto no dia 21 de agosto daquele ano. O projeto teve a participação do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, em parceria com o famoso paisagista Roberto Burle Marx. Por ocasião da inauguração, a comissão executiva do quarto centenário era presidida pelo poeta Guilherme de Almeida. Atualmente, quem passeia lá pelo Ibirapuera pode escolher entre suas diversas atrações, entre elas o Museu de Arte Moderna, chamado MAM, o Pavilhão da Bienal, a Oca, o Pavilhão Japonês, o Planetário e o Viveiro. Além disso, há várias áreas para atividades físicas, ciclovia, 13 quadras e playgrounds, e a entrada de cães é permitida. E agora vamos iniciar uma série de atendimentos aos ouvintes que nos escrevem. Vamos começar atendendo o nosso ouvinte José Carlos de Almeida, lá do Tucuruvi. E o José Carlos aceitou bem uma proposta que eu fiz, uma sugestão que eu fiz de colocar um pouquinho de música popular que tenha alguma relação com a música sertaneja. E aí eu ofereci como amostra uma interpretação do Celso Adolfo e o José Carlos pediu que eu toque de novo. Então vamos ouvir Celso Adolfo, Calango Dela. Ouvi no rádio um tal cantor cantando um tal de mambo. Agora que quero contar nesse calango que eu pensei foi nela, lembrei foi dela. Que eu pensei foi nela, lembrei foi dela. Eu sou franzinho, minha vida sabe que eu sou diminuto. Eu só cresci meio metro de um pé de arbusto. Quero te lembrar que esse calango é dela. Quero te lembrar que esse calango é dela. Eu não sou de ficar pra trás, eu não sou de chia canela. Eu tenho a vida e dela o mundo sentinela. Então não como rapa, pai de gamela. Então não como rapa, pai de gamela. Eu canto por meia tigela da presença dela. Estrela bela que saía na janela. Brilhava minha vida, meu amor, brilhava nela. Brilhava minha vida, meu amor, brilhava nela. Eu descobri que o amor é touro marroeiro. Quando ele pisa, dói na vida um ano inteiro. Por ela tô cantando meu luar de seresteiro. De noite tô sem ela igual que nem sem travesseiro. Sem ela sou pedaço da metade do inteiro. Eu sou franzinho, minha vida sabe que eu não sou doutor. Que eu sou menino lambuzado desse amor que foi. Pra não voltar, não voltou nem me levou. Que foi pra não voltar, não voltou nem me levou. Eu não sou de ficar pra trás, eu não sou de chia canela. Eu tenho a vida e dela um monte de sentinela. Então não como rapa, vai de gamela. Então não como rapa, vai de gamela. Eu canto por meia tigela da presença dela. Estrela bela que saía na janela. Brilhava minha vida, meu amor, brilhava nela. Brilhava minha vida, meu amor, brilhava nela.

entre suspiros e ais. Que jogo bruto, meu Deus, que estupidez. Assim não jogo, não jogo, não jogo mais. Tristeza mora no peito de um amor desfeito, só fica paixão. É falso teu juramento, tudo é fingimento, tudo é ingratidão. Choro aqui no meu ranchinho, da triste recordação. Teu desprezo me condena, você não tem pena do meu coração. Lembro que ela foi embora, o meu peito chora, tudo me maltrata. Só a lua me consola, cobre a minha viola com lençol de prata. O meu triste desengano foi amar aquela ingrata. E na hora da partida fiz a despedida numa serenata. Me deixou sozinho neste meu ranchinho e foi pra cidade. A saudade pouco a pouco mata este caboclo sem ter piedade. Quando eu olho teu retrato, teu sorriso é falsidade. Somente minha viola é que me consola da triste saudade. Que não compreende, chorando arrependido, erro que faz, deixando o peito magoado, amor desprezado, não esquece mais. Coração sofre calado, soluço pra longe vai. Vive da triste lembrança, não perde a esperança, sofre os dois iguais. Ouvimos com Raul Torres e Florencio, Futebol da Bicharada, de autoria do próprio Torres, atendendo ao Francisco Rodrigues Costa, lá da Cachoeirinha, aqui na capital. Depois, Tunico e Tinoco cantaram de Tunico e Zé Tapera, Amor Desprezado. Essa é bem antiga, bem do gosto do meu querido ouvinte Osvaldo Montilha, lá de Sapopemba, capital de São Paulo. Ainda falando sobre o Ibirapuera, o pavilhão da Bienal é um espaço que sedia alguns dos acontecimentos mais importantes de São Paulo. O primeiro grande evento que abre o calendário anual aqui na capital paulista acontece lá no Ibirapuera e é o São Paulo Fashion Week. Esse evento reúne os nomes mais importantes da atual moda brasileira. O encontro acontece duas vezes por ano. Também no pavilhão da Bienal alternam-se ano após ano outros dois eventos de peso. Nos anos pares, a Bienal de Artes e nos ímpares, a de Arquitetura. Ainda acontecem lá grandes feiras e congressos, como a Adventure Sports Fair, a maior de esportes e turismo da América Latina. Bom dia para você que ligou agora. Esta aqui é a Rádio Cultura Brasil e este é o nosso programa MRB, Música Regional Brasileira, em seu novo formato, que eu espero que o pessoal todo goste. E quem não gostar, por favor, me diga do que não gostou, que a gente dá um jeito na situação, tá bom? Então vamos lá com mais pedidos de ouvintes. Nalva Aguiar interpreta Tardes Morenas de Mato Grosso. Essa é emocionante para quem é do Mato Grosso ou conheceu e viveu algum grande momento lá no Mato Grosso. Depois vem o pedido do Manuel Magalhães, de Parelheiros, que coincide com o de Catarina M. Rocha, lá do Jardim Pouso Alegre, a dupla Funcionário e Luiz Moreno. Ainda canta o sabiá. amor me prometeu, amor que nunca me deu. Me esqueceu, foi embora, mas o mundo vai girando, nem agora está chorando, para sorrir não demora. Qualquer girada dessa, eu encontrarei depressa um amor que tanto quis. Um lindo sonho perfeito, com alguém bem do meu jeito, eu sei que vou ser feliz. Realidade é de dor, muita saudade. Tô pisando em tanto espinho, mas eu sei que o sol de agora vai aquecendo lá fora as flores do meu caminho. Ao passar este inverno, é tudo o que mais eu quero, uma eterna paixão. Quem espera sempre alcança, eu não perco a esperança que trago no a lua, areia escurece a rua, e a vida é só solidão. Eu sei que lá no cantinho tem alguém também sozinho, chamando meu coração. Acabar a ansiedade, vai ter fim esta saudade, e o castigo chega ao fim. Hoje quem por mim procura vai encontrar só ternura, como rosas no jardim. No programa de música regional brasileira da Rádio Cultura Brasil, nós ouvimos a Nalva Aguiar com um dos seus maiores sucessos, de Goiá e Valderi, Tardes Morenas de Mato Grosso, atendendo a Tina. Tina lá de Guarulhos. Bom dia, Tina. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Funcionário e Luiz Moreno cantaram de Tônia Santos e Funcionário, Bem do Meu Jeito. Pedido de Manuel Magalhães, de Parelheiros, e da Catarina M. Rocha, do Jardim Pouso Alegre. São Paulo, eita capital gostosa, São Paulo. Meio atribulada, meio cheia de problemas, mas é a nossa cidade gostosa. E eu já sou quase paulistano, né? Quase paulistano. Eu vim para cá com 11 anos de idade. São Paulo é uma metrópole cheia de atrações. São bazares, shoppings, ruas temáticas e tantas outras coisas. Nenhuma outra cidade do país tem tanto lugar para compras quanto São Paulo. E quando o assunto são as feiras, o município não deixa nada a desejar. São mais de 900, com opções que vão desde os artigos mais procurados até os mais inusitados, os mais esquisitos. Entre as feiras de arte e artesanato, as mais famosas aqui são a da Praça da República e a do Trianão, na Avenida Paulista. A mais badalada delas, no entanto, é provavelmente a da Praça Benedito Calixto, frequentada por um público um pouco mais exigente, incluindo artistas, decoradores. acontece todos os sábados das 8 às 19 horas, das 8 da manhã às 7 da noite. São cerca de 300 vendedores que comercializam de tudo, além de artesanato, antiguidades, roupas novas e seminovas, discos de vinil, aqueles bolachões antigos, brinquedos, louças e móveis rústicos. Então, apareça lá na Praça Benedito Calixto qualquer sábado desse, periga até de você me encontrar. Você ouve Música Regional Brasileira pela Rádio Cultura Brasil.